Depois de se deliciarem a brincar com os milhares de brinquedos que o vulcão Hatshin espirrou, a Leopoldina convidou as crianças a conhecerem a famosa Aldeia da Brincadeira, onde também ficava a sua casa. A Aldeia da Brincadeira era o lugar ideal onde qualquer criança quereria viver. Depois de percorrerem a aldeia de uma ponta à outra, visitariam a belíssima casa da Leopoldina.